Foi no baile da gaiola que ela fez aquecimento. Desce, quica, sobe e desce, ela só tá se aquecendo. Na batida acelerada que causa uma confusão, acelera o batimento, o beat e a pulsação. Desce, não para, sobe, não para, quica, não para. Desce, não para, sobe, não para, quica, não para. Taca, ela só tá se aquecendo. Na batida acelerada que causa uma confusão, acelera o batimento, o beat e a pulsação. Desce, não para, sobe, não para, quica, não para. Desce, não para, sobe, não para, quica, não para. Desce, não para, no baile da gaiola. Taca, não parar no baile da gaiola.